Controle 1935, torre 186, transponder 5065. 089, ponto de espera da Delta, pronto decolagem. Azul 4089, ali decola, vento 1.10 graus, 1.09. Decola 4089. Diga, Beta. Quis bater 3 mil. Tente. Salvador, voo 924, gate 5, por espera de acionamento. Chamarão 22 decimal 5 para cheque. 3173, chame Recife, 288, atendo 3325. 288, 3225, tá? 3173. Papatango Juliette, Charles 1, informo o tráfego na sua posição de 6 horas, 2.8 milhas, não está na escuta do controle, está mantendo 1.000 pés. Tem visual com tráfego? Confirmando 6 horas... 2.8 milhas. Chefa Charlie, boa, prossiga. Qual o pátio, a ficha que decola? Pede a coordenação que você é, Patiara. Controle, é o Lima Romeu Romeu, boa tarde. Romeu Romeu, prossiga. Uma centena autorizada até, uma, até o 150, está passando a 10 horas. Lima Romeu Romeu, contato radar, desça ao nível 050, chegada Mari. 50, Mari, o Romeu, né? Algum tal para acessar para o Paetel 402? No 402, está livre a acessar ao nível 100 da presente. Muito obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4089, curvando à direita, passo 2000 pés. Azul 4089, contato radar da colagem, suba ao nível 360, saída da El. Saída da EL, nível 360. Salvador, o Alfa do Mundo, Salvador, chegando a Alfa Vitor Juliette, informe código acionado. 0151, Juliette. Gente, vai ingressar no corredor Vera Cruz, importar, reportar através de Paripo para ingresso no Interlagos. Alfa Vitor Juliette. Papatango, esse Fox Lima está visual com o campo? Afirmativa. Chame agora a torre 198 decimal 6. Pede o esporte para pegar. Controle, o Charlie, eu vou estar 19, marcando meu pé, agora na central. Papatango, Juliette Charlie Zulu, só confirmando, estimado para pouso, é o 1703. 1725 agora. 1725, mantém-se condições visuais, livre a sessão né, ao nível 085. Obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, Otan 3192, sente da informação, Tango. Otan 3192, você me identificação, chegada Mari, desse manter o nível 060. 060, Mari 3192. 0, Aerovia, Peruísque 58. Decola no 0, curva direita, gole e gonza. Controle 1935, torre 286, tinha uma transponda 5115. Decolagem, curva direita, saída gole, transição gonza. Certo, autorizado, só confirmando, após decolagem, curva direita, ok? Salvador, Gol 924, seu amigo de 107, autonomia 3 horas, altera Salvador para ataque. Quatro, Índia Alfa Delta, 1862, ponto espera, 1014, no ajuste. Sente, Índia Alfa Delta, ponto espera, 1862, ajuste no 01, para, voo no 2, 1924. Paulo, passarei do 2230 para o táxi, POB de 22, 3h30 de autonomia alternativa, Salvador, pronto para o táxi. 30, táxi Juliette Alfa, 1014, no ajuste. A minha escuta, reportante da Delta. Juliette Alfa, reportante da Delta, 2230. Alfa, 3566, tá pronto, pushback e acionamento no 2. 3566, portão 2 autorizado, report táxi. Reportará táxi. O tráfico chamou o solo. 3661, 220 Ilhão. Gente, informação Tango, guarde cópia. 3661. Gente da Tango. Isso foi o Sport Lima, ele foi o uso da 17, deu tudo 20 graus, 082. Sport Lima. 20, decolagem no 0, curva direita, saída da Euleda, após Ilhéus. Controle 1935, torre 1862, aciona transponder 5106. Afirmativo, 220 autorizado, decola da 10 com curva direita, da Euleda, Leda e Ilhéus. Controle de saída 1119.35, a torre 186 e aciona 5106, 3661. 3661, correto, reporte pronto. Reporta lá. 1288, alterna 1-3325. 1288-3325, azul 40, boa tarde. Salvador, azul 4106. 1-4106, sua identificação, chegada a mar e desse mantém o nível 070. Reduza para 2509. Já estamos tendo 20070 altitude, 4106. Papapá Lima, Romeu, Romeu, da presença em condições de manter velocidade até a posição duna. Mantém, é duna. Cliente, desça para 2000 pés, está autorizado a sinal LS em forma estabilizada. Vai chamar estabilizado, vai descer 2000, Romeu. 3192, inicia edição para 2209, descida ao nível 050. 2209-0050, tá 3192, confirme o ILS e tá sem o flight, né? Afirmativo. Tá saindo para 3, ok? Afirmativo. E o álcool para 2230? Aqui é Alfa Charlie, cruze Alfa, endereço Delta, chame 2862. Qual que é o B do X Alfa Charlie? Passaredo, sigo Citation, ingresso Delta, seguindo o tráfego, 1862, retorno, boa viagem. Sim, a gente vai seguir o tráfego, 186, obrigado, até a volta. É. Bolão 333, cópia. Posta cópia. Autorizado São Paulo, nível 360, Eurovia Peruí 58. Decolou no zero, curva direita, saída Gole Gonza. Controle 1935, torre 186, aciona transponder 5121. Autorizado São Paulo, 360, VA, Perisco 58. Recolou a pista no zero, primeira curva direita, primeira vai ser gole, transpondo Gonza, frequência de saída 1119.35, frequência, transpondo 5121. Afirmo, 1935, controle, 186, torre, reporte pronto. Reporte tá pronto, Gonza 366. 11 horas, 11 milhas, o rumo nordeste. É um Learjet 60, está passando agora nível 060 para 2000 pés. Sim, está 3192. Mandou, muito boa tarde, é o passarinho 2230, ponto de espera da Delta, pronto. Passarinho 2230, eu tenho um ponto de espera. Mantenho 2230. Fumo 924, decola 49, controle 1, 19, 35. 1935, boa tarde, 1924. cidade que Learjet não atena, 3192. Já saberou? Cidade que o Learjet à frente está mantendo. Grau de speed de 225 nós, está presente. 7, 3192. Controle Salvador, gol 924. Gol 924, contato Romero da Decolagem, subou nível 350, sai da PUCA. 350, PUCA, gol 924. Kiston 60, decolando 0, pela direita. Carregar, levar para a direita. Controle 1935, 286, transponde 5117. Autorizado 160, decolando da 10 pro 5489 para com que chegou a levar após direto. 5117 no transporte 1935, frequência 4 de saída. Torre 18612. Torre 18612, quando ponto estiver a 5489. Correto, reporte pronto, 5489. Marcos, anacondo pronto para posicionamento, 5489. Solo 3566, pronto táxi com 95 a bordo, voltando a Recife com 2 horas e 54. Gente, 1203, controle Aracaju. Privativo 2304. 04. Alfa Vitor Juliette está visual com o campo. Visual com o campo, Juliette. Alfa Vitor Juliette, chame. Torre Salvador, 118 decimal meia. Camarada, Torre Salvador, 118 decimal meia. Então, 3192 está autorizado, 3000 pés, ajuste 1013. 3000 pés, 1013, 3192. Controle Salvador, o passou 20, tentativo. Juliette no regresso de Vera Cruz. Visual com campo. Alfa Vitor Juliette, chame sinal de 3 milhas da pista 17, vento 1120 grau 082, ajuste 1013. 120, identificou. Tá descendo para autorizado nível 1 centena. Na chegada bom. Gente, pastor 20, desça para o nível 050 na chegada Bonf. Para o 050 na chegada Bonf. Eles vão demorar o meu mesmo. Olha, Lima Romeu, Romeu está estabilizado no final. Lima Romeu, Romeu, chame Torre 1 no 8 decimal meia. 18 meia, obrigado. 00, posição 62, depois tiver adicionamento. 600, 62, autorizado, reportado. Vá para o táxi, para o 600. 20, nós é presente. Desça para o nível 050. 050, 220, 410. Uniforme, já tem autorizado 36, aceita? Aceita? Bem, 394 autorizado, Galeão 360, quero ouvir a Pesolula 4. Decolagem no zero, curva direita, saída da El Glass. Controle 1935, torre 186, transponde 5105. Autorizado, Galeão 360 pela Pesolula 4. Decola 1-0 com curva direita da El Glass. 119-35 o controle, 286 torre, 5105 no transponde, vou no 394. 394 correto, reporte pronto. Solo Salvador, muito boa tarde, gol no 806, assim que tem informação em uniforme para Aracaju. 806, boa, pronto para cópia. Afirmo, para cópia. Aracaju autorizado, nível 190, decolagem no zero, por esquerda, saída Pucajama, após direto. Controle 1935, torre 1862, transponde 5057. Quanto está deslocado a cabeçola? 1.200. 1.200, obrigado. Tá, então, 1.9935 ao controle, torre 11860 e o transponder 5057, gol no 806. 806 correto, reporte pronto. Reportará pronto no 806. Bom, bom, Rodrigo. Boa, bem. Obrigado. frequência primária 119.35, a secundária 119.8. Controle de Salvador, muito boa tarde, passarelo 2230, decola sua escuta, Messias Gualevão. Passarelo 2230, contato radar na decolagem, suba ao nível 4, correção, suba ao nível 180 na saída agora. 180 no, na saída agora, 2230. Salvador, G286. Wave 86, contato radar, chegada Mari, reporte da descida. Chegada Mari, reportará no ideal de descida. Vento 17, vento 120 graus, 082. Sente, Juliette. Gente, papapá, alfa, tango, tango, contato radar, chama ideal de descida, chegada a Mari. 70, eu via Pêndulo 19, decolagem 10, com a esquerda, saída Momofrote. Controle 1935, 3862, aciona transponder 5101. 70 para Fortaleza, pelo 19, Momofrote, 5101, no controle 1935. Tá, 3834 está na ponte 3. 3834, correto, 1862 é a torre, reposto pronto. Reportará o 3234. Para o caso do 600 com 85 a bordo, 0240 de autonomia, alterna Maceió. Gente, vai taxiar via Juliette Alfa, 1013 no ajuste, importante da Delta na minha escuta, 600. Juliette Alfa, ajuste no 03, chamada da Delta, gol 1600. Solo gol 1394 no 1111 para pushback, treinamento. Tartan 11, fica atento ao traço da TAM, da sua cauda, após o mesmo autorizado em Tião 394. Pode estar atrás do TAM, autorizado mesmo, 1394. Solo. Boa tarde, papapá, Lima, Romeu, Romeu, Lisão, no zero, Romeu, Romeu, boa, bate-se via aquilo, parte 3, mantém a posição no parte 3, aguarde para cruzamento do parte principal. Acima, Romeu, Romeu, utiliza o táxi, no meio possível. Frequência 1288, alterno 3325. Agora com Recife 1288, alterno 12335. 12335, é com o senhor Alfa Charlie. Depois de estar na Delta, chama a torre 1182, é gol 600. Salvador, cordial, boa tarde, esse é o TAN 3193, cruza 170 para uma centena, tá voando bombe para evitar formações. TAN 3193, sua identificação, chegada bombe, voo na proa de bombe, desça ao nível 060. 60, voando bombe, identificou, 3163, aliás, 93. Somente para confirmar, está restrito ainda o interditado 1200 metros da 1-0? Assim, primeiro os 1200 metros estão fechados. Obrigado. Alfa 3-1-9. Alfa Vitor Juliette, solo 5-9, solo Liftback Track, faixa fecha livre. Apuca. Final visual baixo travado, 4106. E 10 a bordo, alterna Aracaju, 2 horas de autonomia. 040. Passou 20, desce para o 040. e Alfa autorizado no ponto de parada Delta, 18614-3661. 394 na escuta? 394 agora para o push no portão 11, tô com o tráfego que presta cruzar o pátio principal. Se eu inicio daqui a 2 minutos. Aguardo. Lima Romeu, Romeu, mantém a posição na saída do pátio 3, vai dar passagem a um Airbus 319 da TAM. Após o mesmo autorizado cruzar o pátio. Firma após o mesmo autorizado cruzamento do pátio. 394, coordene com a sua equipe de solo. Após a passagem à cauda do Unlier 60, está autorizado a iniciar no 11. Após a passagem do Unlier, autorizado. Está autorizado para de TAP em descida 050, G06. 867. Papapá, Alfa, Tango, Tango, informa o tráfego nessa posição de 2 horas, 6.6 milhas, é um Eco 1110, passa nível 075 para 050. Positivo, estamos com visual ao contrato. Então, eu sou 121, decimal 9, boa tarde. 219, 319. Passarelo 2230, chame Centro Recife na frequência 1288, Aterno 3325. Brasília 1288, 1335, Recife, muito obrigado e tenha uma boa tarde, até a volta. Reduzindo 93, em sua opção para 250 nós. Reduzindo, 3193. Uso que soma 0, vento 130 graus 08 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Torre azul 4106. Azul 4106, livre pouso 10, vento 130 graus 08 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Leve pouso na cabeceira deslocada da 104. Romeu, está autorizado a taxiar via Lima, Mike, reporte na Quebec, Romeu, Romeu. Passou 2-0, desce para 2.000 pés, autorizado para a LS, formará estabilizado. Controle o Alfa Tango Tango para descida. Alfa Tango Tango, aguarde para iniciar descida, informa o tráfego nessa posição de 1 hora, 6.6 milhas. É um Eco 110. Tango Tango. Está Delta 3192. TAN 3661, está na Alfa, um pouquinho antes da taxi Delta. Tem condições do tráfego dessa companhia ingressar ainda via aquilo? Afirmativo, tá bem distante aqui. Gente, obrigado. Nada. 3192 autorizado, agilizar e ingressar aquilo para o pátio 3, reporte para o ingresso, pátio principal. Gente, agilizando e ingresso naquilo para o pátio 3192. 3661, após a passagem do tráfego dessa companhia, está autorizado o Delta e chama 286, boa viagem. Afirmativo, após o tráfego da companhia, ingressa na Delta e chama a torre 286, obrigado, bom trabalho. Alfa, papapá, Lima Romeu na Quebec para cruzamento. Romeu, Romeu, aguarde cruzamento. Romeu, Romeu, autorizado, cruzamento no 7, ao estacionar a frequência livre, boa tarde. Meia, solo 04, solo 1, 219, livrando a direita, mandou a área. Obrigado, igualmente. Esquerda, para 225, para livrar uma formação. 23193. Só táxi Bono 333, tem a bordo 175, 4 horas e 5 de autonomia, alternando Galeão. 175, PB? Se machucou. Cliente 333, via Índio, Pantera, Torre 1862, repassada da Delta. Na minha escuta, prossiga táxi, reportando da Delta, 333. Ok, táxi via Índia, Alfa até a Delta, depois da Delta, e torre 186, o Bono 333. Oh, boa tarde, Azul 4106 ali pra Nagô. 4106 livrou na Golf. Gente, 4106 via Alfa, reporte antes da Delta. Via Alfa, reporte antes da Delta, Azul 4106. Alfa 3192, tem ingresso completo. Pushback acionamento no 8. 3192, ingresso portal 2. 2392. Portão 8, aguarde push 806. Guardar a pushback no 806. Torre em Salvador, passou 2-0, a 1 minuto de Simbra, trem baixado e travado. Pastor, 2-0, muita aproximação, guarde pista livre. Guarda pista livre, confirmando a cabeceira deslocada? 1.200 metros, cabeceira deslocada, pastor 2-0. Sente. 986, desça para 3.000 pés, ajuste 1.013. 3.000 pés com ajuste 1.013. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.013. Alinhado e pronto, 3.060. Sim, 3.061 no... aguarde para decolar. Guarda no meu. Polo 600, decolou 06, controle 1, pulo 9, 35, boa tarde. Boa tarde, tá bom. Afirmativo, tô para 2000, muito obrigado, 1013, acusa, 3193. Papel ligou, 1600, decolou. 1600, contato radar na decolagem, suba ao nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, gente. 33, ingresso Delta, 1.013, no ajuste, torre 2.612. 050 Alfa, tá. 33, ingresso Delta, chama a torre 2.612. Livre ingresso na Delta, chamará 3.612, agora no 333. Azul 4106, após o gol, ingresso quilo, parte 3, reporte para ingresso, parte principal 4106. Quilo, parte 2, reporta para ingresso, parte principal após o gol, Azul 4106. Sou 2-0, livre pouso, que sou 1-0, vento 1-3-0, grau 0-8-2. Passou 2-0, livre pouso na 1-0. Alfa Tango Tango, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 015, limite ao localizador. Positivo, esquerda 015, limite ao localizador, Alfa Tango Tango. Aguarda. 1806, autorizado, push no 8, reporte táxi. Autorizado, pushback no 8, reportará para o táxi no 806. Sinal 35, boa tarde. 1935, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, eu tô 3661. 3661, contato radar na decolagem, suba ao nível 220, saída da El. 220 da El, autoriza a voar da El. Afirmativo, 3661. Direto da El, 3661. Chave 86, para interceptar o localizador, curva direita, proa 070, esporte estabilizado, desça para 2.000 pés. Direita 070, descendo para 2.000 pés. Reportará estabilizado. Tango, Tango vai atingir o 50. Alfa Tango, Tango, prosseguindo descida 3.000 pés, ajuste 1.013. 1.013 para 3.000, Alfa Tango, Tango.